agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Encontro Central, o melhor do romantismo, no seu rádio. E você está a fim de pedir aí a sua música, mandar o seu recado romântico? É fácil, mande para ouvintecentral@hotmail.com e eu, Fábio Pérez, vou mandar a sua música, o seu recadinho romântico e também a sua tradução. E a gente começa muito bem essa terça-feira aqui, ó, com Chris de Burgh. Lady in Red, matando saudade. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you will see. Encontro Central. músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Took him straight there. not what you have. With all the people talking, it's driving me mad. If I was standing by you, how would you feel? Knowing your love's decided and all of it's real. As canções imortais. Understand me. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Started. Músicas inesquecíveis. Beside me, unbreak my heart, say you

Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Now the radio stutters, snaps to life. Some sour song, it sets it right. And when London falls, he'd like to call, but the stars collide. They're beautiful. Estamos apresentando Encontro Central. Running out. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis. Because I love you. starting to lose your ground. Just let me reassure you that you can count on me, and Stevie B will always be around, because I love you. My heart's an open door. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. as canções imortais. Fechando o nosso segundo bloco de hoje com Chris Isaak, Wicked Games, também Stevie B, Because I Love You, Bruce Springsteen com o Street of Philadelphia, Berlin, Take My Breath Away, R.E.M. e começando com Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You. Esse foi o segundo bloco, a gente volta rapidinho com mais romantismo e com a sua tradução do dia. Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Estamos de volta aí com a tradução do dia. Você sabe, no programa Encontro Central, o terceiro bloco, a gente sempre começa com a tradução do dia, que hoje é Aerosmith com I Don't Want to Miss a Thing. Para você, especialmente, que pediu e indicou esta música, a gente rola para você. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Eu poderia ficar acordado apenas para ouvir você respirar. Ver você sorrindo enquanto dorme. Enquanto você está longe sonhando. Eu poderia passar minha vida nessa doce entrega. Eu poderia me perder neste momento para sempre. Cada momento que passo com você é um momento mágico. Eu não quero fechar os meus olhos. Eu não quero cair no sono, porque eu perderia você, amor. E eu não quero perder nada. Porque mesmo quando eu sonho com você, o sonho mais doce nunca vai ser suficiente. Eu ainda perderia você, amor. E eu não quero perder nada. Deitado perto de você, sentindo seu coração bater. Eu imagino que você está sonhando. Imaginando se sou eu quem você está vendo. Então eu beijo seus olhos. E agradeço a Deus por estarmos juntos. Eu apenas quero ficar com você. Neste momento, para sempre. Para todo sempre. Eu não quero fechar os meus olhos. Eu não quero cair no sono, porque eu perderia você, amor. E eu não quero perder nada. Porque mesmo quando eu sonho com você, o sonho mais doce nunca vai ser suficiente. Eu perderia você, amor. E eu não quero perder nada. Não quero perder um sorriso. Não quero perder um beijo. Eu só quero ficar com você. Aqui com você apenas assim. Eu só quero te abraçar forte. Sentir o seu coração junto ao meu e apenas ficar aqui por um momento. Pelo resto da minha vida. Eu não quero fechar os meus olhos. Eu não quero cair no sono, porque eu perderia você, amor. E eu não quero perder nada. Porque mesmo quando sonho com você, o sonho mais doce nunca vai ser suficiente. Eu ainda perderia você e eu não quero perder nada. Eu não quero fechar meus olhos. Eu não quero cair em sono. Porque eu perderia você e eu não quero perder nada. Estamos apresentando Encontro Central.

músicas inesquecíveis. E você acabou de ouvir um clássico na música com Elvis Presley, Love Me Tender, também Billy Joe e Honesty, Backstreet Boys, Incompleted, teve Zucchero, Senzo na Dona, um clássico, né? TV Evanescence, Missing, e abrindo aí com a tradução do dia, Aerosmith com I Don't Want I Miss a Thing. Você pode indicar aí a sua tradução do dia, mandar o seu recado romântico, mandar a sua cartinha de amor através do e-mail. Então anote aí, vou repetir sempre para você fixar, tá bom? E mandar aí o seu recadinho, o seu pedido musical para mim, Fábio Pérez. Dá para fazer a sua noite mais gostosa, mais romântica, né? É o ouvintecentral@hotmail.com. Estou esperando o seu e-mail, a sua participação aqui juntinho com a gente. E a gente volta já já com muito mais. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. E já estamos de volta com o melhor do romantismo. É o quarto e último bloco, né? 2 horas com o melhor do romantismo para você aqui no Encontro Central. Tem Henrique Iglesias, Hero. Fábio Teves apresenta Encontro Central. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take whatever you breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. I can be your hero. Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Fechando mais um Encontro Central com R. Kelly, I Am Your Angel, um dueto com Celine Dion, também No Doubt, Don't Speak, Maroon 5, This Love, teve Joe Esposito, e abrindo esse último bloco com Henrique Iglesias. Então é fácil para você participar aqui do Encontro Central. Você vai fazer o seguinte: você vai mandar o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail. Você vai mandar aí a sua música, vai pedir a sua indicação musical. Então o seu romantismo é o que vale aqui pra gente, tá? E também pode pedir a sua tradução e, de repente, sabe aquela cartinha romântica que você quer se declarar para alguém, de repente se alguém está ouvindo o programa e você não sabe como chegar, sei lá, meio envergonhado, ou você, menina, né? Você está meio envergonhada, então faz o seguinte, manda aí o seu e-mail, conta a sua história de amor e a gente vai falar aqui, tá? A partir da semana que vem, a gente vai contar todas as histórias de amor que chegarem pra gente e, lógico, nas histórias de amor você vai pegar e vai fazer o seguinte, coloque a sua música. Se você tem uma música romântica com seu marido, com sua esposa, namorado, noiva, tá? Você pode mandar pra gente a música e a sua história de amor e a gente vai contar aqui no Encontro Central. Não esquecendo, o e-mail para entrar em contato com a gente é facinho, ouvintecentral@hotmail.com. E o Fábio Pérez vou ficando por aqui e volto amanhã com mais Encontro Central, o melhor da música romântica nas suas noites. Aí, na sua rádio, a melhor, lógico. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. As canções imortais. Até o nosso próximo Encontro Central.